Sabes, Maria, é que há duas palavrinhas que abrem muitas portas. Ah, sim? Então quais são? Puxe e empurre. Toma e vai. Toma e embrulha.